Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Sprint Cup, sim, o nosso momento áureo aí, o momento mais importante do nosso podcast aí, que é, claro, a corrida da Sprint Cup, para falar da Citizen Soldier 400, inclusive uma bela homenagem aí, né, mais uma das belas homenagens aos guerreiros norte-americanos aí, que a NASCAR sempre está sendo patrocinada e sempre está levando essa imagem dos soldados norte-americanos aí. Legal também, pessoal, foram as histórias aí que a Jimmy Johnson, né, o Jimmy Johnson tem lá, a Jimmy Johnson Foundation, né, teve esse final de semana em Dover, com belíssimas histórias, inclusive a história do menino que recebe ajuda, né, da fundação do Jimmy Johnson, né, são histórias incríveis, tá, pessoal? Tem até, se vocês quiserem saber um pouco mais aí da fundação do Jimmy Johnson, entre no site dele lá, né, não dele, da fundação dele, que realmente vocês vão descobrir histórias incríveis lá no que ele realmente ajuda, que ele ajuda esses meninos aí, ajuda essas crianças que merecem toda a atenção de um pouco mais de nós aí, né? E legal isso nos Estados Unidos, pessoal, que nós não vimos aqui, né? É como os pilotos são muito próximos, todos os pilotos, como jogadores de basquete, jogadores da NFL, né, do futebol americano, são sempre pertos aí, estão sempre muito ligado aí nessa parte, dessa parte social, dessas partes das pessoas que mais precisam aí. Tem até uma história muito bonita, uma história que eu até acabei assistindo na ESPN, né, do time de Boston, de hockey no gelo, né, a história do menino lá, menino Edal, né, e ele realmente virou um símbolo do time lá, né, conhecido como menino de soco, né, o Punch Boy, chamado lá o menino do time do Boston. É uma história incrível, menininha em cima de Down, né? Isso, infelizmente, nós não vimos por aqui. Quando se vê, né? Não sei que não é um assunto podcast também, não tem nada a ver com isso, mas quando se vê, quando se fala notícia aqui, por exemplo, né, entre aspas, do futebol, que é o futebol que no Brasil, dizem que o brasileiro é apaixonado, que o futebol dizem que é o melhor esporte do Brasil, que pra mim não é porcaria nenhuma, já foi há muito tempo, agora é só vitrine pra vender jogador caro, pra um monte de gente encheu o rabo de dinheiro, desculpa a palavra, né? Tira aqueles crianças da sala aí, pessoal. Então é só esses caras que mexem com jogador de futebol, só ficar enchendo o rabo de dinheiro cada vez mais, e não se tem, tanto é que nem se tem fidelização de jogador aqui no Brasil. O cara que começa a jogar bem é 5, 6 meses e vai embora. 5, 6 meses vai embora. Porque realmente o Brasil não consegue fazer nada certo, faz tudo errado, não consegue ter um time fidelizado, não consegue ter uma camisa, né, um cara que realmente honre a camisa, igual temos histórias, né, do Rogério Ceni, que jogou sei lá quantos anos, que não entendo futebol, né, o Marcos também jogou vários anos, o Ronaldo também jogou no gol do Corinthians, né, os jogadores de linha, teve também alguns casos aí, jogadores que realmente honravam a camisa, lutavam pela camisa. Né, tivemos aí também, acho que o caso do Wagner Love, que honrou aí amar o Palmeiras, depois foi amar o Flamengo, depois foi amar até o Corinthians, que era o maior rival do Palmeiras. Enfim, esse é o futebol, né, podre o futebol, realmente o futebol é muito podre no Brasil, é um futebol interessado apenas em ganho, televisão, apenas um canal que recebe os direitos da televisão, paga-se muito caro, é dominador aí pela transmissão, né, até um outro canal aí que também de vez em quando passava, também já não passa mais futebol, porque a Globo foi lá e comprou tudo, né, e realmente isso aí é o Brasil, que só quer saber de ganhar dinheiro, né, só quer saber de estar cada vez mais em cima do outro, né, quer saber só de verdinhas, aqui no Brasil é azulzinhas, né, verde é lá nos Estados Unidos, que são os dólares, aqui é só azulzinhas, que é a nota de 100 reais nossa. Então é um momento muito realmente muito triste para nós aí, né, eu fico muito triste, me dói muito por dentro quando eu vejo, né, as histórias lá nos Estados Unidos que acontecem, e aqui no Brasil não acontecem as histórias, pessoal, aqui no Brasil realmente isso não acontece, você não vê no estádio levando, fazendo, honrando aí os nossos brasileiros aí, que são ricos do nosso Brasil, você vê às vezes muita brincadeira durante o Nacional, quando se mostra o Nacional, né, quando a Globo tá a fim de passar aí a abertura e mostra o Nacional, vê na arquibancada muita gente brincando, ninguém respeitando, realmente é muito chato. E vamos falar de NASCAR com o assunto aqui no futebol, mas eu fico muito chateado com tudo que acontece no Brasil, e claro que, né, essa falta aí de senso aí do brasileiro, que diz que o brasileiro é amoroso, né, não se tem aqui nada, porque só quer saber de eu, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Enfim, vamos lá. O Truex Jr. foi o vencedor da corrida, ele não teve dó de ninguém, venceu o Kyle Busch, venceu todo mundo e falou: essa corrida é minha, foi lá e venceu. Liderou 187 voltas das 400. E assim, não ganhou de pouco não, tá pessoal? Ele deixou apenas 6 carros, contando com ele, né? Foram 6 carros na volta do líder apenas. Claro que isso aí se conta, né? Vamos jogar um pouquinho na conta aí da falta de bandeira amarela. Foram apenas 4 bandeiras amarelas na tarde de domingo lá em Dover, mas o Matt Truex Jr. andou bem demais, né? Andou sólido, sólido, sólido. O Kyle Busch tentou por alguns momentos tomar essa vitória nele aí. O Jimmy Johnson também andou por alguns momentos tentar tomar essa vitória, mas o Jimmy Johnson também no finalzinho acabou sendo punido, né? E teve que pagar essa punição e não conseguiu mais voltar à volta do líder do Matt Truex Jr. e acabou sendo superado por ele. Então parabéns ao Matt Truex Jr. Chegou sua 7ª vitória na Sprint Cup, a sua 4ª vitória esse ano. Está mais do que bem na foto aí, está mais do que já garantido para a próxima fase, né? Até agora, final de semana, a gente começa a outra fase, o round de 12. Tá aí, já estava classificado, foi mais do que classificado, foi com 2 vitórias para a próxima etapa o Matt Truex Jr. Então parabéns aí para ele. O segundo colocado foi o Kyle Busch, perdão pessoal. Eu tô nervoso ainda com essa história do Brasil, esse tal do C-Hides futebol. Mas enfim, vamos lá. Kyle Busch aí, mais um top 5 para ele, seu 13º na temporada, né? Muito bem aí o Kyle Busch. E o Kyle Busch também estava bravo, queria vencer e lutou pela sua vitória aí, mas conseguiu apenas a segunda posição. Apenas não, né? A segunda posição. O Chase Elliott aí precisando também de bons resultados também. Foi o 3º colocado, conquistou o seu bom top 5. A vitória ainda não chegou, Chase Elliott, mas você está muito bem, obrigado. Né? Chegou mais uma corrida à frente do Jimmy Johnson, então muito bem, parabéns para você. Terminando o top 5 aqui, pessoal, o Keselowski foi o 4º colocado e o Matt Kenseth foi o 5º colocado, fechando o top 5. O Joe Logano abriu o 6º, né, com a 6ª posição, abrindo o top 10. E o Jimmy Johnson já foi o primeiro cara que ele terminou uma volta atrás, foi o 7º colocado. Pessoal, tô falando do 7º colocado, levou uma volta, tá? O Austin Dillon, que foi uma coisa muito boa, foi o 8º colocado, né? E o Austin Dillon, que tava ali, eu vou falar até um pouquinho daqui a pouco, né? Lutando pela última vaga no Chase, mas ele acabou realmente ficando com a vaga porque o Jim McMahon teve problemas. O Danny Hennie foi o 9º colocado. E o Jeff Gordon, enfim, conseguiu um bom resultado. Jeff Gordon conseguiu aí o top 10 na rapa, né? A 10ª posição, mas conseguiu aí o top 10. Jeff Gordon, então parabéns aí pro Jeff Gordon pela sua 10ª colocação, né? Enfim, fazendo um resultado muito bom aí o Jeff Gordon. Eu que fiquei muito feliz aí com esse top 10 dele, que eu achei que não ia fazer nada não, rapaz. Eu achei que ia acabar ruando zeradão, pelo menos top 10, nem top 10 ele ia conseguir, né? Mas ele conseguiu aí. Né, fiquei feliz com o nosso ícone maior aí do esporte aí, né? Parabéns ao Jeff Gordon aí. O Rick Serra Jr., que andou muito bem no final de semana todo, foi o 19º colocado. E o Casey Kane, pessoal, não conseguiu sua sequência aí, né? De top 5, perdão, top 10. Dessa vez ele terminou fora, foi o 12º colocado. O Tony Stewart aí também, que não estava por algo aí, ele tinha bons números na pista, mas foram apenas o 13º colocado, está fora da próxima etapa. O Kyle Larson foi o 14º, o Kurt Busch também não foi muito bem, foi o 15º, o Eric Merola, o 16º, o Wyatt Newman, o 17º, o Greg Biffle, o 18º, o Edir Mendiga, o 19º, e o Trevor Bailey foi o 6º colocado. Bom, vamos falar então agora dos problemas, né? Nossos probleminhas aí que aconteceu. No comecinho da corrida, Kyle Larson teve problemas, né? Logo no comecinho, bem no começo, 40 voltas mais ou menos, 35 voltas ali, o Kyle Larson já estava reclamando, né, de falha no motor, e ele teve que fazer uma parada. Aí chegou a volta de competição, né, a competition flag, na volta no 35, devido a detrito na pista também, já juntou tudo, né, que até os detritos foi do Kevin Harvick, que teve problemas também, e também abandonou a corrida, né, o Kevin Harvick. Foi até problema de motor, né? O motor do Kyle Harvick estourou. E nesse mesmo momento aí o Kyle Larson também teve problemas, né? Parou os pits, trocou a bateria, ele ficou 2 voltas atrás e ficou uma depois uma volta e depois não mais conseguiu recuperar. Depois ele teve mais um problema, voltou aí sim, ele ficou 4 voltas e aí se complicou completamente, né? O Kyle Larson tem chances algumas, né, de tentar voltar aí a lutar pela sua última vaga, ou vaga no Chase aí, a vaga que faltava. É, vamos ser sinceros, né? O Chris Bosh estava liquidado a fatura, já não ia mais para lugar nenhum, só se vencesse, um milagre divino acontecesse de vencer, né? O Tony Sturge também já não estava muito bem, precisava vencer, precisava de algo maior aí, o Tony Sturge, para avançar. A outra vaga que ainda, quem lutava para essas últimas vagas aí, era o Kyle Larson, que estava dentro aí, né? O Kyle Larson da zona da degola ali, vamos falar assim. E o Austin Dillon também estava brigando ali com o John McMurray. Então, e os três talvez poderiam ficar, né? Seria, dois já era certeza, que era o Chris Bosh e o Tony Sturge, né? Esses aí já eram certeza. O Kyle Larson, o John McMurray e o Austin Dillon, eles estavam brigando para ver realmente deles ali, né, quem iria ficar. O Chase Elliott também estava no bolo, mas o Chase Elliott foi embora, né? Foi lá, terminou na terceira posição, falou, problema, não quero. Foi embora, deixou todo mundo para trás aí. Então realmente a briga ficou, né, com o Jim McMurray e o Austin Dillon. O Jim McMurray a todo momento dentro do top 10, fazendo uma excelente corrida à frente do Austin Dillon, mas até que na volta número 194, chegando aí na metade da corrida, faltando 6 voltas para metade da corrida, o motor do Jim McMurray foi pro vinagre, abriu o bico, né, blow up, e teve que abandonar a corrida. O Jim McMurray, infelizmente, não teve o que fazer o Jim McMurray, né? A vaga aí ficou pro Austin Dillon. O Kyle Larson também sobrou. A Ganassi viu o seu mundo cair, pessoal, em uma corrida. É, a Ganassi que conseguiu levar os dois carros esse ano pro Chase. Agora em Dover, no outro semana em Dover, viu os dois carros cair aí. Na metade da corrida, os dois carros já tinham caído. Um caiu já logo no comecinho, né? E até na metade da corrida, outro carro caiu, infelizmente. Um grande azar aí para Ganassi como um todo, né? O que vale também chamar a atenção aqui, tá, pessoal? Só é um dado só, tá? O Jim McMurray conseguiu aí, né? E conseguiu? Não conseguiu, né? Ele sobrou, né? Foi o último colocado. A última e primeira vez que ele havia sido o último colocado foi em Bristol 2008, na corrida do dia, tá? Na primeira corrida do ano, lá em Bristol. E agora ele também terminou na última posição, o Jim McMurray. Certo. Bom, o Kevin Harvick aí teve problemas também, foi 27º colocado, mas também já estava garantido, sem maior problemas, né? Outro cara que também estava torcendo para fazer alguma coisa na corrida, talvez até vencer a corrida, não porque tivesse no Chase ou não, mas pelo menos para ele vencer uma corrida aí esse ano, né, deixar os torcedores aí da Old Brothers felizes, foi o Ryan Blaney. Mas o Ryan Blaney, pum, bateu na volta no 106 também, teve problemas. E também na volta 183, só para terminar aqui, né, o Kyle Larson acabou batendo mais uma vez, com problemas de pneu, foi pro muro e acabou a corrida para ele. Enfim, foram as quatro bandeiras amarelas, né, na volta 35. O motor do Kevin Harvick foi embora. Na 21, o Ryan Blaney acabou batendo no muro. Na 42, na volta 183, o Kyle Larson também bateu no muro. E na volta 194, o motor de Jim McMurray foi pro Belelé. Enfim, o Mark Truex Jr. garantiu, né, mais uma boa vitória para ele, uma vitória importante. Depois vamos combinar, né, daquele fiasco do Hamilton que foi, aquelas duas últimas relargadas dele. Então parabéns ao Mark Truex Jr. aí. Corrida, pessoal, como foi a corrida? É isso que eu iria falar depois, né? A corrida foi boa? Corrida foi excelente? Não, foi boa, mais ou menos. Não foi tão boa assim. A corrida foi ruim? Não, não foi ruim. Por quê, pessoal? É uma corrida que se decidia, né, a vaga, as últimas vagas pro round de 12, tá? Tem muita gente garantida, talvez tinha sim muita gente garantida, mas se corria o risco de alguns pilotos talvez ficar fora. Imagine se o Tony Sturge caixa uma vitória e o Kyle Larson é o segundo colocado e o Austin Dillon é o segundo colocado. Talvez muita gente poderia rodar, né? Talvez teria um resultado completamente diferente. Talvez, imagine se o Chase Elliott tem. Se é tudo ao contrário. Chase Elliott tem problema. O Chase Elliott tem problema. O Kurt Busch também, que estava muito perto ali da zona de negócio, tem problema. O Austin Dillon tem problema. talvez poderia mudar tudo, tá, pessoal? Então, uma coisa que sempre o pessoal, agora o Gênesis, pessoal, as coisas, não que as coisas vão ser ruins, é que a maioria das coisas o pessoal vai mais ou menos marcar um outro, entendeu? Então eles vão se marcar, porque ninguém quer perder espaço para ninguém. É melhor você descontar dois pontos aqui, ou ficar dois pontos atrás aqui, e tentar realmente algo maior, uma próxima corrida, uma oportunidade melhor. Então, não é que também que estão cozinhando o galo, né? Tanto é que não lembro mais que o time ir embora, lutar pela vitória, o Caio Busch também. O Chesiette também, bons momentos teve o Chesiette na corrida, o Keselowski também apareceu, né? O Jimmy Johnson lutando pela vitória, lutando por tudo aí, apesar da punição, ele terminou na sétima posição dentro do top 10. Pausa para água, pessoal. Então, assim, foi uma corrida muito boa. Uma corrida muito movimentada, né? Dentro de uma corrida que teve também poucas bandeiras amarelas. Então, assim, eu recomendo assistir a corrida inteira. Não, assiste o replay lá, o VT lá da na Record News lá, de quinta-feira com os caras lá são gente boa. Assistam lá com eles, vocês vão gostar, vocês vão ter um bom resumo, uma boa noção de como foi a corrida. E quem assistiu, quiser assistir de novo também, vale a pena assistir, porque realmente foi um momento de decisão, e é onde alguns protagonistas dessas decisões aí teve problemas e não conseguiram fazer nada. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Certo, pessoal? O Chase aí, quem classificou, quem ficou, eu falo, tá? No próximo bloco pra vocês, que enfim, agora chegamos no quarto mesmo. Certo, pessoal? Então eu volto daqui a pouco pra falar do Chase, das três categorias, né? Pra responder as perguntas de vocês, os nossos ouvintes. E claro, falar um pouquinho de fofoca da NASCAR aí, né?